Assistir imagens se passando, a mente flutuando nesse mar de pensamentos. Fechar os olhos e deixar a voz do coração cantar. Me leva pra outro lugar distante, bem longe de tudo, perto do seu beijo, pra sentir seu cheiro. Só amar, amar. Nesse mar de sentimento, viver nesse momento. Nesse mar de sentimento, só amar nesse momento. Nesse mar de sentimento, viver nesse momento. Nesse mar de sentimento, só amar esse momento. Ainda que o tempo possa então parar, ainda que o vento pare de soprar, nossa história não vai terminar. Vou cantar e contar e cantar. Nem todas as palavras conseguem explicar o brilho que existe no seu olhar. Me faz sentir melhor. E um dia sei que você vai estar aqui e vai fazer os dias passarem assim. Feliz, bem mais feliz. Assistir imagens se passando, a mente flutuando nesse mar de pensamentos. Fechar os olhos e deixar a voz do coração cantar. Me leva pra outro lugar distante, bem longe de tudo, perto do seu beijo, pra sentir seu cheiro. Só amar, amar, amar. Ainda que o tempo possa então parar, ainda que o vento pare de soprar, nossa história não vai terminar. Vou cantar e contar. Nem todas as palavras conseguem explicar o brilho que existe no seu olhar. Me faz sentir melhor. Sei que você vai estar aqui e vai fazer os dias passarem assim. Feliz, bem mais feliz. Nesse mar de sentimento, viver nesse momento. Nesse mar de sentimento, só amar esse momento. Nesse mar de sentimento, viver nesse momento. Nesse mar de sentimento, só amar esse momento. Ainda que o tempo possa então parar, ainda que o vento pare de soprar, nossa história não vai terminar. Vou cantar e contar. Ainda que eu tenha suas palavras, não faz sentido sentir sua falta. Ainda que eu tenha você aqui comigo, não faz sentido me sentir sozinho. Ainda que eu veja suas imagens, coração fraco bate e aumenta a saudade. Saudade, saudade.